Deus mandou construir a arca e você olha, mas não vê previsão de chuva. Simplesmente passa. Ele está sendo Deus. Se o profeta pediu o último bolo, mas seu filho padece, você fala pro homem: só atenda a ordem de Deus. Não é hora de ouvir a sua fome. A chuva que vai descer não é preocupação tua. Faça a sua parte e deixe o resto com Deus. Porque Ele sabe o que está fazendo e também o que está falando. Preparou o bolo e o profeta comeu. Abriu a dispensa e viu que rendeu. Agora tem farinha sobrando, porque deixou Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Porque Ele faz o que tem pra fazer. E a sua parte é só obedecer. Se Ele decidiu abrir o mar com um cajado, não tente o contrário. Ele está sendo Deus. E esse é o jeito que Ele escolheu. Enquanto a chuva cai, o barco flutua. E lá dentro Noé glorifica o Senhor. Com sua família agradece a Deus. E vê que o jeito melhor é o que Ele escolheu. É o jeito de Deus. A guerra com os presentes, simplesmente está sendo Deus. Quem é que fala uma palavra e uma se cala? É o nosso Deus. Então deixe Deus ser Deus. Esse é o jeito que Ele escolheu. Perdoar escrevendo na areia é o jeito que Ele escolheu. Se transporta a profeta em baleia, simplesmente está sendo Deus. Quem é que fala uma palavra e uma absurda? É o nosso Deus. Então deixe Deus ser Deus. Esse é o jeito que Ele escolheu. É o jeito de Deus. Porque Ele faz o que tem pra fazer. E a sua parte é só obedecer. Se Ele decidiu abrir o mar com o cajado, não tente o contrário. Ele está sendo Deus. E esse é o jeito que Ele escolheu. Enquanto a chuva cai, o barco flutua. E lá dentro Noé glorifica o Senhor. Com a sua família agradece a Deus. E vê que o jeito melhor é o que Ele escolheu. É o jeito de Deus. Derruba a muralha, fundo e grito. É o jeito que Ele escolheu. Quando vence a guerra com presentes, simplesmente está sendo Deus. Quem é que fala uma palavra e uma se cala? É o nosso Deus. Então deixe Deus ser Deus. Esse é o jeito que Ele escolheu.